Bravo 01, 208, no gol. 08, obrigado, bom dia, Luana 2 Eduardo. Ativo o voo 9068, então autorizado para conferir via Apesulu 21, Apesulu, nível de voo 340. A saída Argo 1, transição eleva, após eleva DCT Mítico, e após Apesulu 21 conforme. Decola pista 10, primeira curva direita, transcorrente 577, controle Salvador 1-2-0, decimal 8. 250 graus, 029. 3, 4, 1, taxi índio, Cimarão 013, o quanto espera reportar? Passe, eu 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Chamané 075, correndo do equipe de solo, após a passagem do Pony da Goa em Itaguara, passando para a sua espera, autorizado o sistema de acionamento, não pode voltar. Autorizado a alinhar e decolar o sistema 0, vento 310 graus, 029. 08, bom voo. 308, bom dia, voo 906. controle de Salvador 1, 2098, bom voo. 2098, né? Autorizado para Carreiro, está removendo a entrada para Romeu e a rota do plano de voo, nível de voo 180, a saída Momo, transição Batata. Decola pistola 0, primeira curva esquerda, transfondo 5004 e controle Salvador 120298. Passarelo 2221, a saída Momo, transição Vatapa. Passarelo 2221, correto, eu vou passar para o espectro na meta. Alfa, uniforme 90. Autorizado o início de reporte até a saída do pátio 3. Reporte para ingresso no pátio principal. Passarelo 2221. Autorizado direto, posição 9, caixão. Uniforme 90, bom dia.

321, autorizado decolar, pistão no zero, vento 270 graus, 029. Azul 5126, autorizado com fim, dia, eu fiz o 21, do CT, nível de voo 360, saída A1, transição elétrica, após a